7154-51 ou no 714. Posicionamento, chame táxi no 606. Repórter 606. voo 350 Vigilância, aguarde chegada máxima para nós. Gol 1730, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, secundária 126 decimal 8. Boa noite, 05, autorizado a alinhar e decolar custando zero. O vento agora é de 140 graus, 03 nós, o ajuste é no 015. Com 1015, tiver alinhar e decolar custando zero, boa noite. Zero. Salvador, 119, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado. No 5, autorizado, senhor, puxa o saneamento, senhor, táxi. Ele puxa o saneamento, 7, 4, táxi. Táxi, gol 1896, 109 a bordo, 3 horas e 20, altera Fortaleza. Urca subindo para 370, gol 805. Pushback no portão 5 agora. Após o mesmo completar o pushback, autorizado o ingresso na Juliette. Após a Alfa, deu ponto de espera pistão no 0. Pistão no 0 no 4 agora o QNH. Ponto de espera pistão no 0, chame pronto para decolagem, gol no 896. Juliette Alfa, chamará no ponto de espera, 1-0 no 4, ajuste. Observando a aeronave da companhia, então pushback no 5. O 1606, o vento agora variável com 3 nós, aproximadamente 1,50 graus, ajuste no 0 no 4. Autorizado a decolar, pista no 0 com 1606. 1606, livre decolagem. Mantenha a posição, aguarde para o início do push, senhor. Agradece, obrigado. 896 vai seguir o táxi via Juliette. Nada. Secundária 126 8. sem restrição do centro Recife a atingir e manter nível de voo 330. 330 1805. Uno 606, decolador 09, chama agora o controle Salvador em 119 decimal 35, senhor, tem um bom voo. 1935, 606, grato, voo. Controle Salvador, 1606, decolou, vou caraca, já não sei se pode cruzar 1700. Azazá, Golo 606. Suba para o 330. Para o 330-606, solicita se possível final 310. 310, 310 final, voo no 606. 310 final, grato, 606. Vem manter 896. Voo no 805, se autoriza, voo direto de par. Voo no 805. Direto de Paulo, 805. Zero graus, 04 nós. Ele ainda colado 1, 0, 7, 4. Bruno 896, recepção do centro Recife, nível de voo 330. 330, voo 896. Bruno 606, chame Recife 12685, alterno 25, decimal 45. 2685, 2545, gol no 606. Controle Salvador, o gol no 935. O gol no 7 no 4. Gol no 935? Ah, o gol no 7 no 4. Positivo, gol no 7 no 4, agora sim. Na Puca, subindo 230. Contato Radar Vigilância, gol no 7 no 4. Puca para 230 no 7 no 4. Gol no 896, Recife, 12685. Gol no 896. Recife, 12685. Boa. Boa. Gol no 704, foi Aracaju. 704, pro Aracaju. nós estamos estimando aí os 50, tá ok? Meia-noite 50. É, vai dormir hoje onde? controle, Salvador, muito boa noite, é o Papatango, Romeu, Tango Golf. Boa noite, Romeu, Tango Golf, é o controle. Boa noite, mantém nível 115 na proa de Salvador, tá passado 72 milhas mais 24 minutos, caminho ideal de descida, negativo, contato com o centro aqui. Não há atraso do conhecimento do controle em, a informar. Deixa eu checar junto ao, ao centro. A inversão do está fora da minha área de jurisdição. Agora você está de gentileza. Ok, vamos ver se eu não gosto. Vai passar de 7-0, contato radar, 7-8. Romeu Tango, a identificação. O centrozinho fala que não há tráfego do conhecimento dele nesse setor.